É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. O som que bate forte é os graves dos falantes. A caixa marca o tempo enquanto a harmona é constante. Na rima eu vou que vou, fazendo o meu papel. Meu flow malandro, eu rasto a pá de louco pra Israel. A Bíblia me ensina, tru, como tem que ser. Pisar no sapatinho, uma atitude proceder. Então veja bem, aprenda e vem. Que a nova criatura sabe quem é quem. Pra caminhar sem cair, conquistar um bom combate, é preciso um parceiro de fé que na luta te faça vencer a maldade. Veja bem, Elias, Eliseu. Veja bem, tipo Josué e Caleb. Veja bem, o Paulo e Barnabé. Veja bem, Arão e Moisés. Veja bem, é hora de saber quem é quem. Veja bem, é hora de saber quem é quem. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Aqui é o rap, aqui é o salmo, aqui é a bíblia, aqui é o flow, aqui é nós. Se a rua tem voz, trutão, aqui é nós. Nós é os porta-voz, o evangelho é nós. A bíblia é nós, o rap é nós. Deus é por nós, o evangelho é nós. A bíblia é nós, o rap é nós. Deus é por nós, Deus é por nós. Não adianta querer pata, controlar a cena. Aqui não tem marionete nem android do sistema. O rap aqui é crente, carregado no poder. Um som de ponta a ponta pra transformar você. Quem é os becks, os pó, as balos ló, as pedras, o álcool pra fazer melhor. Quem transformou o tru, mudou minha vida. É capaz de muito mais pelos mano e as minas. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Jesus já declarou, nos comprou com sangue. Liberta agora, sou do lamaçal do mangue. Minha boca tem voz, minhas mãos poder. Minha mente inteligência, estratégia pra vencer. Hoje sou voraz, não algoz. A bíblia me alimenta, me faz feroz. Sei bem, tru, quem é quem. O que devo fazer, faço e vou além. Então vem, sacode a poeira, dá volta por cima, irmão. Então vem, a hora é essa mudança agora, irmão. Então vem, cristão, então vem. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap. Aqui é o rap. É nós que tá no flow na unção. Aqui é o rap. É nós que tá nas pistas trutão. Aqui é o rap. Pode chegar na paz sangue bom. Aqui é o rap.